Contos de fadas sempre são como contos de fada. Nem todas fadas têm asas, nem todas asas são de fadas, não. Nem todas fadas contam seus contos aos sete ventos. Contam não com contos de fada, nem sempre são como contos de fada. Nem todas fadas têm asas, nem todas asas são de fadas, não. Nem todas fadas contam seus contos aos sete ventos. Se contam não contam em vão. Se contam em canto, se contam em canto, se contam em canto. Se cantam em canto, só como elas sabem. Ninguém além delas tem esse efeito na vida do homem. Atividade, muitas questões, muita magia, muita magia, muita magia. Não dá pra medir, não dá pra estimar, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Aprendi a amar, amor trouxido. Aprendi com a dor, aprendi o valor dessa magia. Essa magia, essa magia, essa magia. Contos de fada sempre são como contos de fada. Nem todas fadas têm asas, nem todas asas são de fadas, não. Nem todas fadas contam seus contos aos sete ventos. Se contam não com contos de fada, nem sempre são como contos de fada. Nem todas fadas têm asas, nem todas asas são de fadas, não. Nem todas fadas contam seus contos aos sete ventos. Se contam não contam em vão. Se cantam em canto, se cantam em canto, se cantam em canto. Eu vejo um tempo chegando que a gente aprende, não só se arrepende. Essa é uma carta, eu sou o remetente. Falo do futuro, falo do presente. Falo do que todo coração sente. Independente do que rotula a gente, cores, valores, religiões, nós estamos mais à frente. Onde a gente enxerga o que a alma entende. O mundo novo abre as portas e fala é. Nós somos seres humanos em contos de fada, dançando juntos como se não houvesse mais nada. Além dessa madrugada, essa bela noite estrelada, seus olhos esmeralda trazem tanta, tanta calma. Tanta calma. Tanta calma. Tanta fadas, contos de fadas. Às vezes não deu mais que uma madrugada. Contos de fadas, contos de fadas.